Morada 2, a mais romântica da Bahia. Vem junto! Chegou o fim de semana, te mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Quer sair comigo hoje, amor? Quer sair comigo hoje, amor? Você não me responde, eu já sei o que está acontecendo. Não precisa mais mentir pra mim. Ouvi falar que você tem um outro alguém. Eu não quero mais sofrer. Você está dividida, me faça um favor. Só liga para mim quando tiver certeza do seu amor. Eu cansei de você, agora eu não quero mais te ver. Vou viver a minha vida em paz. Estou te enviando esta mensagem e não te quero mais. Agora é você que vai chorar, vai se arrepender por me fazer sofrer. Esse jogo a três eu não quero, me cansei de ficar esperando. Agora é você quem vai chorar, vai se arrepender por me fazer sofrer. Esse jogo a três eu não quero, me cansei de ficar esperando por você. Esse leva sucesso até você.